Fundação Dom José de Medeiros Delgado, Fundel, é uma entidade sem fins lucrativos, de natureza educativa, jornalística, esportiva, cultural e religiosa, vinculada à Arquidiocese de São Luís do Maranhão. A Fundel tem como objetivos principais evangelizar através dos meios de comunicação, contribuir com a boa formação cidadã e dedicar-se às obras sociais de promoção humana. A campanha dos devotos de São José de Ribamar apoia a Fundel. Seja você também um devoto colaborador e ajude o Santuário do Padroeiro do Maranhão a cuidar e evangelizar através da Fundel. Campanha dos devotos de São José de Ribamar e Fundel. Colabore e evangelize conosco. Esta é a Rádio Educadora do Maranhão, YH887, frequência 570 kHz. Transmitindo de São Luís, operando com 25 kW, a maior potência do Maranhão, em tempo real na internet. Acesse educadora570.com.br, uma emissora da Arquidiocese de São Luís e do Santuário São José de Ribamar, filiada à RCR, Rede Católica de Rádio e RNA, Rede de Notícias da Amazônia. Rádio Educadora, informação, serviço, evangelização, promovendo fé e cidadania. Educadora Católica. A nossa Rádio Católica. Sexta-feira, às 5 horas da tarde, acompanhe aqui pela Rádio Educadora, Palavra de Deus em Nazaré. Momento de reflexão sobre as mensagens do Filho de Deus que viveu em Nazaré e a caminhada missionária do Santuário Nossa Senhora de Nazaré do Coatraque. Palavra de Deus em Nazaré, toda terça-feira, às 5 da tarde. Paróquia do Coatraque, que agora é Santuário Nossa Senhora de Nazaré. Do passado ao futuro, a educação que você quer no presente. Venha conhecer os cursos de graduação, pós-graduação e técnica da Formação Faculdade Integrada FSI, uma instituição de ensino superior mantida pelo Instituto Maranhão Amazônia do Ensino Superior. Estamos com aulas nos campos Buritirama, Imperibirim e Ligueiras em São Luís. Matrículas abertas. Você pode usar suas notas do Enem ou agendar o vestibular. Entre em nossa rede. Algumas escolas vão começar a retomar as aulas presenciais. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, preparou um guia de orientações para retorno seguro às aulas nas escolas de educação básica. Secretários, diretores, professores, pais e responsáveis, baixem o guia em gov.br/mec e ajudem a dar mais segurança aos estudantes. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Novenário de São José de Ribamar. O Santuário de São José de Ribamar convida você e sua família a participarem do novenário de 10 a 19 de março, com o tema São José de Ribamar, Padroeiro do Maranhão, e o lema Coração do Pai, inspirados na carta do Papa Francisco, que convoca toda a igreja a celebrar em 2021 o ano de São José. Missas do novenário, 15 horas, e missa com novena, 19 horas. No encerramento, dia 19, missas às 6, 9, 12, 15 e 18 horas. Transmissão pela Rádio Educadora AM560 e pelo YouTube e Facebook do Santuário. Atenção, não haverá nenhuma procissão ou romaria. E pedimos aos devotos que adotem o uso de máscara, respeitem o distanciamento social, as normas de higienização e a redução da lotação do santuário. Mais informações, acesse santuarioderibamar.org. Novenário de São José de Ribamar, de 10 a 19 de março. Participe! novenário de São José de Ribamar, o padroeiro do Maranhão, tem o apoio de Arquidiocese de São Luís, Rádio Educadora AM 560, Fundação Dom Delgado, Rede Vida e TV Nazaré, Patronato São José de Ribamar, Potiguar, Fé Comércio.